Mando. É, autorizado táxi até o ponto de espera Tapapá. Confirmando que é o B4. É, alternado Salvador, qual a autonomia? Tropeado, táxi aprovado até Papá. Além da cola, variável com nó. Papapá, Mike Direction Alta, levando a vinda paralela, altura do CAP, vai com proa de águas claras. Excelente, Direction meu. Seguinte, vento no momento 340 graus com dois nós. Solo Rio 5973, para o táxi com dois a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Rio 5973, parte 1 no Índio e Alfa, ponto 0 para 0, torre 1186, 021. Livre táxi, ponto de espera da 10126, Rio 5973. Rio 153, decolada 25, controle 20.8, morro. 1208 da 3153, obrigado. Controle Salvador da 3153, perfil da EL. 3153, contato radar, sua 380 após 2000, Lesa. Atenção, 380, confirme. Após 2000 pés, foi direto, Lesa. Após 2000 pés, direto Lenda, atenção 380 da 3153. Ali mantém, Rio. 28. Tô iniciando, obrigado. E pronto na 35, papapá, novembro, papapá. Livre a colagem, 35, variável com nó. O papapá, novembro, papatango. Papatango, iniciando. 3890, decolada agora, 27, controle 20.8, bom voo. 0, я попробую авто 3210. Смотрю, что водой мы с Мандиатом 3890. 3890, контакт радар, слот 330, сай да пулка. 330, сай да пулка. Вы знаете, вам на директу Ракачу опук? Вы директу же опук. Директу же опук, на 3890. Salveiro Papatango, decolagem 18, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 120, muito obrigado. Controle, bom dia, papapapá, November, Papatango. November, Papatango, bom dia, contato radar, suba 180, sai da bomba. Papatango, 180, na bomba. Sete autorizado a decolagem pistão no zero, vento variável com 02 nós. Iniciando a Sete decola aos 3-0, controle 120, decimal 8, bom voo. 108, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, mudança de frequência na sua escuta. 5973, bom dia, contato radar, subal 310, sai da PUCA. Subal 310, sai da PUCA, solicita quando possível o nível final 350. Chegou a coordenação. Obrigado. Deu November, Papatano. Obrigado. Autoriza após Momo pela direta do destino Barrega. Autorizado. Papatano. Novembro Papatão, qual foi o ideal para barreiras? 298. Controle de barreiras é presente. Novembro Papatão. Papatão, obrigado. Então 3153, chama o centro Recife, 125, decimal 1, no bom voo. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. São 3890, chama o centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. 25 a 5, São 3890. Salvador, bom dia, 353, no meio, transfere, frente da Lima. 36, bom dia, sem identificação, desça 4.000 pés, vigilância, chegada a mão, ajuste, 1029. 4.000 na mão, 1029, 56, 53, não, 73, centro Recife, solicita aqui, inicialmente mantenha subida até o 3190, ok? Santo Rio, 5973. Estimativo, senhores, inicialmente autorizado ainda o 3190, aguardando o cruzamento com tráfego para prosseguir na subida. Positivo, aguardando o cruzamento. Tipo 53 no meio. Você escuta o 53 no meio. Sua intenção é prosseguir para pouso na pista 17? Afirmativo, senhor. Gente. Salvador, muito bom dia, Chanel 622. Né, 6285, aciona a identificação e descida até 050, vigilância, chegada bom. Tá bom, descendo 050, 6285, compre minha pista 17. Afirma. Trip 53 no meio. Nosso escopo, né? Sob vetoração para a final da pista 17, curva esquerda. Curva esquerda, até a proa 110, esquerda proa 110, seu limite será radial 350 do VOR Salvador, 353 no meio. A esquerda proa 110, limitado 350 de Salvador, 353 no meio. E o 5973, chama o centro 125, decimal 45, bom voo. Solo Salvador, reboque finalizado. Gente, reboque. Obrigado, um bom dia. 316, desça 2000 pés. Ajuste 1021. Sendo para 2021, 316. Minha 225. O Interfly pouso na pista 17, confirma. Gente, após a posição bom, eu vou falar na proa do VOR Salvador. Fica aguardando o senhor entrar em condições de usar aqui pra modificação das regras, ok? Posa bom, voa para o VOR Salvador. Tem uma possibilidade pousando dessa? Não, tem homem na pista, senhor. Tipo 5316, retorno à navegação na proa do VOR Salvador, descendo a 2000 pés. Descendo para 2000 na proa do VOR Salvador, 5316. Novembro, Papa Tango. Prossiga, senhor. Chamo centro Recife, frequências 126.0, alterno 128.8, bom voo. 1260-1288, obrigado, bom dia. ponto, vai atingir o 050, 6225. 6225, desce a 4.000 pés, ajusta no 021. 4.021, 6225. Vai atingir 2.000, 353, 16. Cliente, reporte, já está no campo. É 225, reduz a entidade a 209. 209, 225. Chanel 6225, regra de voo alterado no 045, desça até 1.500 pés, ajuste 1.021. 553 no meio, tá visual no campo. 53 no meio, regra de voo alterado no 045, desça até 1.500 pés, chame a torre em 1.862 e bom pouso. 286, obrigado, 53. Lumena, escuta a torre. Torre, a 353, Lumena, escuta visual. Gente, tráfego já avistado, cheque o trem, 53 Lumena. São 12 horas, 7 milhas e meia. Negativo, tem o mesmo número de queda. Sim, prossegue esse tráfego para a aproximação. Reporte avistando o campo, o Xané 6225. Reportará, 6225. Para o salão. Controle o 6225 da OSHA, enquanto que a nossa intenção é efetuar o circuito de tráfego completo, para ingressar na tarna com problema. Gente, vou coordenar com a torre, reporte visual com o campo, OSHA, né, 6225. Estará, 6225. Chame a 6225, chame a torre em 1.86 para ajustar até o circuito. Torre 18.6, grava. Torre Salvador, Oxanel 6225, muito bom dia. Na 6225, bom dia, o ajuste 1021, ciente da intenção do circuito da 17, reporte ingressando perna contra o vento da pista 17, Oxanel 6225. Já está ingressando na perna contra o vento, 6225. Confirma um tráfego aqui, 3 horas, a gente 500 pés abaixo. Afirmativa, um helicóptero está mantendo o setor à sua direita. Não interfere com sua aproximação. Gente, 6225 ingressando contra o vento. Trip 531-6 no solo aos 49, libera à esquerda na Lima, chama ao solo 121-9 para ingresso no pátio. Pela Lima, 219, 531-6, obrigado. Bom dia, Protag via Lima, na remota 14, Pátio 1. Pela Lima, na remota 14, 6225. Ané 6225, tráfego avistado, autorizado perna através, gira através e reporta na perna do vento da 17. Autorizado virar perna através, reporta na do vento, 6225. TAM 3663, desça e mantém o nível de voo 040 na chegada a Bomp. A pista em uso é a 17, pois a 17 está fechada. Efetuará a espera para aguardar a liberação da mesma ou pousará na 17? Desça e mantenha 4 mil pés, mantenha a chegada a Bomp e está previsto uma espera na posição Bomp, mantendo a chegada. Uma espera em Bomp, 3663, dizendo para 4, está confirmado o 1021. Afirmo o 1021. O Xené 6225 autorizado girar a base, reporta na final da 17 embaixo travado. Autorizado girar a base, reporta baixar travado na final 6225.